André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Antes de começar o show, eu vou logo dizendo. Essa música é composição do tecladista, eu não queria gravar. Então eu vou falar pra vocês. Baixe quem quiser. Isso é o bonde do Caneco. A esloga. Esloga é louca que fala. É baixe quem quiser, se foda. Puxa o choro, porra, fica cheio é. Oxi. Que swing bom é esse, porra? Eu vou falar pra tu. Eu vou falar pra tu. No swing da guitarra você vai mexer o bumbum. Eu vou falar pra tu. Eu vou falar pra tu. No swing da guitarra você vai mexer o bumbum. Ué, cadê o swing? É isso aí, é? Eita, Cadixa, você tá devagar, velho. Tá devagar. Bota essa guitarra pra chiar aí, rapaz. Vai devagar, hein? Eu já tô confundindo. Ela tá parecendo um toque da outra música. É. Puxado, porra. Isso é o banho do Caneco. Pra tomar seu coração. Tchau. Essa guitarra da Michel tem isso, ó. Eu vou falar pra tu. Eu vou falar pra tu. No swing da guitarra você vai mexer o bumbum. Eu vou falar. Isso repete tudo de novo, é. Aí eu fico enjoado disso. Joga virada. Não, pô, joga outra virada. E tem um chuingão, aquela que faz. Tá. Tá. É. Ah, miserável. Olha o swing. Olha o bichão. Olha o bichão sachi. O bicho gosta de swing, ó. Olha. Vai. Vai. Vai. Chama no shot, boa. Isso é bom do cara.